Sofrendo, chorando. Quantas vezes na madruga eu vi ela aprontando. Quantas vezes pensei em te falar, mas eu sabia que você não ia acreditar. Você estava cego, não enxergava nada. Desde o começo eu sabia que ela não te amava. Leva rolou, mas é difícil de acreditar. Tô achando que com a mina você quer ficar. Fica me dando ideia, falar de fita errada. Falar que a mina não presta, falar que ela é esparrada. Não vale a pena chorar, você está iludido. Essa mesma fita errada aconteceu comigo. Ela é linda, eu sei, mas não te merece. Tem tanta mina no mundo, mas acho que você esquece. Sei que pra ela você daria as estrelas à lua. Mas sei também que o proceder dela não tá bem na rua. Pare com essa dor. Acredito nela, meu verdadeiro amor, a minha inspiração, minha razão de viver. Não quero nem pensar se um dia eu a perder. Tô vendo que não vale a pena dialogar contigo. Pra mim você não passa de um falso amigo. Ficar julgando minha dona, diz que ela é errada. Não fale mais comigo, nem olhe na minha cara. O meu respeito por você aqui se acaba. Eu sempre te avisei, você não quis me escutar. Não, não, a sofrer de amor, amigo, você está. Pare com essa dor, pare, sofrer de amor.